Boa noite. Edição especial de Ano Novo do Antena Web Informação. Notícias um pouco mais leves e de resumo. Hoje vamos trazer notícias que abordam o ano 2013 e algumas perspectivas para 2014. A edição de hoje do Antena Web Informação. Discursos políticos. And I am certain that on this day my fellow Americans. Marchas populares do século XIX. The basic panic. Gravações experimentais. The art of having time to reach depends upon knowing how to make the best use of our days. Os primeiros cantores de sucesso a nível mundial. Isto e muito mais em Época dos Descobrimentos, um programa que junta gravações históricas com a sua respectiva contextualização. Época dos Descobrimentos, segundas, 9:30 da noite, no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite. Morreu José María Magureggi. Ele foi jogador de futebol entre 1952 e 1966 e também foi treinador ao serviço de vários clubes espanhóis. O falecimento de José María Magureggi fica para... Aliás, a vida de José María Magureggi fica para a história. A história de um jogador que, e de treinador que viveu 79 anos, ainda que os últimos fossem já passados com problemas de saúde que obrigavam o jogador a... Enfim, a suporte de locomoção, neste caso, a muletas. Foi mesmo esta a causa de falecimento do jogador e treinador que passou por vários clubes, entre os quais o Atlético de Bilbao, o mesmo que noticiou o seu falecimento. Ele ficou conhecido, entre várias coisas, como o jogador que fez uma das duplas mais fantásticas, neste caso com o jogador Mauri, entre 1953 e 1961, ao serviço do Atlético de Bilbao. O jogador que iniciou a sua carreira em 52, ao serviço do Deportivo de Getxo, fica também conhecido por ter inventado a tática do autocarro, uma técnica defensiva que basicamente ajuda a que as equipas, enfim, de uma situação de vantagem no marcador, sobretudo quando a equipa adversária está a pressionar. Esta técnica acaba por dar um maior suporte defensivo à equipa que está em vantagem no marcador ou em situação de igualdade, consoante a sua conveniência. José María Magureggi, como disse, tinha 79 anos e enfim, estaria quase a assinalar 80 se chegasse ao dia 26 de março de 2014. Não aconteceu, faleceu neste dia 29 de dezembro de 2013 ainda. Rihanna e Bruno Mars foram os artistas mais pirateados do ano 2013, segundo um estudo da Music Matter, que basicamente mede, segundo clientes BitTorrent, as descargas feitas pelos utilizadores da internet. Foram descarregados mais de 5 milhões de músicas de Rihanna e Bruno Mars. Eles lideram a lista dos mais pirateados do ano 2013, que terminou, como já sabem, ontem, precisamente. E esta notícia vem de encontro àquilo que já havia sido uma previsão, não é? Dado ao sucesso dos artistas e dado também às fracas vendas da coleção de ouro do álbum Diamonds, da Rihanna. Digo-lhe também que nesta lista em que podem-se ainda encontrar nomes como Katy Perry e Justin Timberlake, dois dos artistas que conseguiram mais fãs nas redes sociais como Twitter e Facebook no ano 2013, mas quem lidera o maior número de fãs não está sequer na lista dos mais pirateados. Taylor Swift, a cantora que surpreendeu nos EMA 2012, ou seja, nos European Music Awards 2012, foi ela mesma aquela que conseguiu o maior número de seguidores nestas redes sociais. Twitter, Facebook e outros serviços do género. Foram mais de 30 milhões de seguidores no Twitter, Facebook e outras redes do género. Então, o ano de 2013, neste caso, com os mais pirateados, segundo a Music Matters. 2013 é também ano de algumas partidas, de alguns falecimentos de personagens históricas, para o mundo da música e não só. Por exemplo, uma das mortes mais faladas, mais surpreendentes, foi a de Paul Walker, da Velocidade Furiosa, depois de um acidente de aviação, em que, basicamente, Paul Walker teve morte imediata. Mas no mundo da música, que é ao qual nos dedicamos mais hoje, nesta edição especial do Antena Web Informação, conto-lhe que, da música não só, das artes, vamos chamar assim, já por isso também fiz aqui referência à Velocidade Furiosa, e da perda de Paul Walker, também da perda de um ator da Glee que faleceu depois de uma paragem cardíaca com apenas 31 anos. Era uma das personagens principais da atual série da Glee. Mas conto-lhe que neste ano perdemos alguns nomes históricos, como por exemplo Rui Valentim de Carvalho, da editora Valentim de Carvalho, e também produtor de Amália Rodrigues, faleceu aos 82 anos. Ray Manzarek, que faleceu aos 74 anos, ele tinha cancro no canal biliar. O músico era teclista dos históricos The Doors. O seu estado de saúde não era amplamente conhecido, mas era um facto que tinha esta doença, da qual acabou então por falecer. A maior perda, talvez, deste ano de 2013 no mundo da música foi de Lou Reed, que aos 71 anos faleceu devido a complicações hepáticas depois de um transplante de fígado em maio de 2013 que não foi bem sucedido. Peter Banks, que foi guitarrista e fundador dos Yes, faleceu aos 65 anos. As causas da morte não são ainda tão conhecidas. O guitarrista foi encontrado em casa. Outro guitarrista que nos deixou, mas ainda mais cedo, foi o guitarrista dos The Pogues, a banda irlandesa. Philip Chevron tinha 56 anos e sucumbiu a um tumor. Outro guitarrista também nos deixou aos 49 anos, aliás, vítima de uma insuficiência hepática. Jeff Hanneman já se debatia alguns problemas com. Já se debatia há algum tempo com estes problemas. O guitarrista dos Slayer acabou então por falecer neste ano, 2013. Talvez uma das mortes mais marcantes no mundo do rock, sobretudo, foi a morte de Shi Sheng, o chinês que era baixista dos Deftones. Em 2008, o baixista teve um acidente de viação e esteve em estado de coma durante 5 anos. Ao fim de 5 anos, acabou por perder a vida. Tinha apenas 42 anos, deixa mulher e um filho de 3 anos. Talvez uma das mortes mais chocantes foi a de Benjamin Curtis. Teve uma paragem cardíaca. Aliás, ele sofria de cancro, mas foi uma paragem cardíaca que foi então responsável pela morte prematura aos 35 anos. Ele era o guitarrista dos School of Seven Bells, a Escola dos Sete Sinos, uma banda também de rock, não era muito conhecida, mas na altura da morte do seu guitarrista, Benjamin Curtis, teve de facto um impacto. No Brasil, a morte mais chocante foi, sem dúvida, de dois dos membros, aliás, da banda Charlie Brown Jr., que acabou por se dissolver. Primeiro foi um dos membros da banda, que acabou por morrer aos 34 anos por excesso de consumo de drogas, ou seja, overdose. O guitarrista do grupo suicidou-se meio ano depois. Por estes motivos, a banda então dissolveu-se. São estes os principais acontecimentos no que toca a óbitos do ano de 2013. Esperemos que 2014 não nos traga tantas perdas. Lea Michele lançou um novo single. Depois de Cannonball, a cantora, que e também é atriz e fez parte da série Glee, está então com um novo tema no seu novo disco. A cantora norte-americana está a ter um particular sucesso e é a primeira Glee a ser amplamente conhecida um pouco por todo o mundo, separada da própria série. Eles que são conhecidos, para além de atores, por cantores, fazendo várias versões de temas que são mundialmente conhecidos. O que está agora a acontecer é que Lea Michele está a iniciar a sua carreira a solo, já depois da série, e tem então este trabalho de onde, depois de Cannonball, se extrai o tema, que também é single, Battlefield. A edição especial de Antenweb Informação vai fechar precisamente com esta música, até porque é uma aposta da Antenweb, a primeira do ano de 2014. Aos ouvintes, votos de uma boa noite e até amanhã. Yeah. make a good idea.